don't know where to begin. I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival. She did the press for them. Yes, for me. Oh, my God, I love his look. He is so chic. I only went because I couldn't shake the suspicion that she had a little crush on this movie director. Well, we put in quite a day today, huh? You did. You were unbelievable. I can't say I wasn't a little uncomfortable about Sue spending all day with Philippe. I ran into Sue this morning. At first, I thought I was interrupting something until I realized it was your wife. Since coming here, my mind started playing tricks on me. E enquanto o mundo se prepara para queimar Woody Allen vivo na estaca com archotes, forquilhas, alcatrão e penas, eu aproveito este momento em que está toda a gente distraído a linchar para acabar a minha cinematografia do Woody Allen, que já falta pouco. Na altura em que vos falo, está aqui na panela de pressão que é a internet, o documentário Allen vs. Farrow, ou Farrow vs. Allen, que será o documentário em que Mia Farrow se mune de todas as suas ferramentas e influências para unilateralmente tentar responder ao livro do Woody Allen, que saiu há cerca de um ano, chamado A Propósito de Nada. E então, de um lado e do outro, todos se esgrimam para que a opinião pública interceda por eles. Na verdade, nem um lado nem o outro será inocente. Todos eles têm as suas falhas, todos eles têm as suas qualidades, mas o certo é que neste mundo de criar ilusão, que é o cinema, que é Hollywood, que é a literatura, que é escrever um guião, escrever uma peça de teatro, também se escreve a realidade, e é isto que estes dois estão a tentar fazer neste momento. Quanto a mim, perderam os dois até agora. Mas falemos do último filme de Woody Allen, que estreou em 2020 e só agora chegou ao povo através de distribuição praticamente exclusiva do videoclube do Sr. Joaquim. Isto porque ninguém quer nada com Woody Allen neste momento, nem as distribuidoras, nem os atores, nem os produtores. O Woody Allen está em modo freestyle, com parcos recursos para filmar, com atores menores que se disponibilizam a colaborar com ele. Quando eu digo menores, digo de menos notoriedade mediática. Não quer dizer que eles não sejam tão bons ou talvez melhores que os outros mais orelhudos. Também me parece que há alguma falta de criatividade para conseguir cinema como criava ultimamente. É certo que ele está a tentar fugir ao lugar comum, ao clichê Woody Allen, que são aqueles filmes dos anos 70 e 80, que nós amamos e que nós reconhecemos como sendo obras-primas, como sendo alicerces de uma rica cinefilia, e até mesmo nos anos 90, já com outro estilo, mas também sempre dentro daquilo que é a sua identidade. E dos anos 2000 também haverá aí um ou dois ou três que são filmes de excelência. Mas agora está a perder gás, não é? Está velhote, deve vir com 85 anos ou mais, tem a pressão toda mediática atrás dele, não deve conseguir passar um dia de vida descansado. E ele desta vez aproveitou umas férias ao sul de Espanha para filmar onde é o Festival de San Sebastián, e é um filme de homenagem em que Woody Allen quer homenagear os clássicos europeus do cinema que criaram alguma notoriedade àquele festival e outros festivais independentes da Europa. E o filme é, na verdade, um conjunto de pequenos sketches com imagens icónicas, de cenas também icónicas, de filmes que são os preferidos de Woody Allen e, na verdade, os filmes que são os preferidos de todos os cinéfilos que mergulham mais fundo naquilo que é a história do cinema europeu, como, por exemplo, Morangos Silvestres, O Sétimo Selo, Persona, de Ingmar Bergman. Tem uns quantos de Godard, como a But de Souffle, ou Breathless, ou Acusado, em português. Também tem cenas de O Anjo Exterminador, de Buñuel. Tem também cenas em homenagem ao 8 e meio, de Fellini. E mais um conjunto deles. Vocês, se forem ver, vão perceber o que é que ele tentou fazer ali. Ele fez um conjunto de sketches homenagem barra paródia de filmes famosos, criou uma narrativa à sua volta para contextualizar esses sketches e no final acaba por ser uma espécie de gato fedorento de homenagem ao cinema europeu clássico dos anos 60 e 70 e 50. Mas a história que a envolve, que seria a tal cola, tal gesso, falha bastante. Esta história é um homem mais velho, intelectual, um escritor que se encara a si próprio como um falhado, que produziu muita coisa, mas é um falhado muito crítico, muito agridoce, que é casado com uma rapariga mais nova, atraente, claramente o alter ego de Woody Allen e da sua esposa, Yoko Ono, como é que ela se chama? Sung-yung. E depois, numa visita ao Festival de São Sebastião, essa sua esposa apaixona-se por um realizador. E o senhor, este ator, apaixona-se por uma médica, uma espanholita, toda ajeitosa. E cria-se ali aquela sequência de mal-entendidos e, ao mesmo tempo, de revelações, que acaba com o casal em miscuir-se no festival, a passar cá para fora um bocado o ambiente do festival, a respiração da cultura europeia em cinema, mas a história é muito fraquinha, muito, muito fraquinha. É um filme para quem tem o Woody Allen hoje em dia e quer realmente ver o que é que ele anda a fazer em 2020, mas para quem se está a iniciar nesta lagoa de cinema, deve se calhar deixá-lo para mais tarde, como aliás sugeri em relação ao Wonder Wheel há uns dias atrás. Digamos que há a ver mais filmes do Woody Allen no futuro, porque a idade dele torna esta questão uma incógnita. Não devemos esperar muito mais do que aquilo que está a acontecer agora, que são estes flácidos e frouxos argumentos servidos como meios cada vez mais desinflados, que irão culminar num apagão lento e silencioso na carreira deste que é um gênio não só do cinema como também da escrita. It's been a very enlightening experience. I've had a chance to look at my life over the last few weeks, and I realize I've made a lot of bad decisions. So, do you have anything to say to me after everything that I've told you?